acesso na frequência livre, uma boa noite, portaria 2014. Bruno 645, autorizado, a linha de decolagem soma 0, vento 140 graus, 9 nós. Diga a linha de decolagem, soma 0, Bruno 645. Aguarde só um minuto, copo, prepare a árvore elétrica. No 705, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 7, autoridade elétrica que foi, reporte estabilizada. 45, decolador 24, chame controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, uma boa noite, voo 645, decolado, Nandai. Voo 645, contato radar, submanter 360, valida. 360, direto. 3897, chamo Centro Recife, frequência 1251, alternando 3395. 251, 3395, chamo 3397. Nome 259, para Guarulhos número 2, prepara da Eule da Motiva. 3283, cópia Brasília. A 3283, Brasília, aprovado 3620, via Penzulu 17. Recolando a 10, curva direita, subida Arbor, transição Elefa. Aciona 5475, controle Salvador 120, decimal 8. Correção 3283, contou 9, chame pronto, pushback, funcionamento. Puxando 6259, pronto, copia Guarulhos. Puxando 6259, Guarulhos, aprovado 3620, via Benzulu 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco. Após conforme rota, decolando 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5463, controle Salvador 120, decimal 8. Aprovado. Chame pronto, pushback funcionamento, acionar 6259. Estabilizado, LFC 1 na 0. 9705, completa final, chama a torre 1 no 895. 895. 645, chama sempre a Recife, frequência 1251, alterna 13395, está restrito nível 320. 251, 3395, restrito 320, boa noite. Azul 2712, 63 milhas, nordeste do Rio Salvador, serviço radar encerrado. Chama o controle Aracaju, frequência 20.3. Go ahead. Yes, we'll talk to the remote area apron 3. We'd like to tow the aircraft to the main apron gate 10. Yeah, American 230, clear to tow apron number 3. Report to enter apron number 1. Report before entering apron 1, American 230. Comando 705 no solo 33, liberando via Foxtrot, chame solo Salvador 121, décima 1. Salvador 211, ó. No 705. Alexander, boa noite. Azul 2781, para a vitória da conquista, 1180, 190, transmissão perigosa. Aguarde a treinação, treino 29, treino em mais 2 minutos. Primo 2 minutos. Bono 705, Juliette, portão 02. 02, Bono 7. Confirme, chamou, qual que é a aeronave? Azul 2781, para a vitória da conquista, 1180, 190. 200 aprovado, copia azul 2781, formação 90. Afirmo então, 200, formação 190. 2781, conquista aprovado, nível 200, 200. Nicolau no 0, curva direita, subida árbol, transição elefa, pós elefa direto ao piló. Oscar Papá Lima, Oscar Romeu Apló, pós direto conquista, aciona 5477. Controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, detalhe da conquista, nível 200. Decolagem da pista 1-0, com curva direita, saída árvore, transição elefa, após direto piloto e direto conquista. Transponder 5477, controle Salvador, 120, decimal 8, passou 2781. Correto, 2781, parte 3, chame pronto, que chuveiro funcionamento. Chamará quando pronto, 2781. Índia e Alfa, considero no 0, torre no 8, decimal 9, 5, ouviu o chão no 0, no 7, então uma boa noite, na 3, 2, 8, 3. Muito obrigado, boa noite, no 0, no 7, Índia e Alfa, considero no 0, na 3, 2, 8, 3, para te dar torre 1, 9, 9. Zero Force 2014, Red, copy. Zero Force 2014, clear to Brasília, Sierra Bravo, Bravo Romeo, part level 260. Via Upper Zulu 17 until Fox Romeo Mike, and then according flight plan route, departure from 1010, after departure, right turn, Arbor departure, Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo departure with Alpha transition. Stop code 5504 and control departure frequency 120.80. Report to RAN, RED, startup and text. Approved startup, report to RED to text. Brazilian Force 2014. Follow-up. Ana 29, coordenando com o Sol. Sim, foi autorizado para liberar a causa. Após o tráfego, está autorizado a iniciar o portão 03, chame táxi. Oi, Salvador, tá 3283, 3283, autorizado, a linha de decolagem está no 0, vento 140 graus, 069. Pois a linha de decolagem está no 0, tá? 3283. Salvador Brown, American 230, approaching main apron. Room number 1, report to finish the tow, American 230. Clear to gate, is that 10? That's correct, stand 10, report to finish it. Clear to gate 10, American 230. Três, decolado 242, chame controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. 208, boa noite. Alfa, posterno 0, torre 18, decimal 95, altímetro no 0, no 7, então bom voo, boa noite, Oxenai 62, com 9. Controle Salvador, boa noite, TAN 3283. TAN 3283, contato radar, submantendo V360, via saída água. Ok, 360, via saída água, TAN 3283. Xanai 6259, autorizado a linha de decolagem, calma 0, vento 140 graus, 99. Após 70 nível de voo 070, autorizado, direto elefa. Ok, após 70, direto elefa, autorizado, obrigado. Xanai 6259, decolado aos 45, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 120, 6259. Salvador, boa noite, o Xené 6259. Xené 259, contato radar, submantendo para 360, valida. 360, modo letra, o Xené 6259. Localizador, Serra, Quilos 1. Jack Luiz, eu completo com a torre 1995. 1995, boa noite. Salvador, boa noite, Serra, Quilos Índia, no localizador. Papapá, Serra, Quilos Índia, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, pistão no zero, o ajuste no 097. Vale a autorização de pouso no 0017, Serra, Quilos Índia. Serra Quilo Índia avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 8 nós. Serra Quilo Índia, só precisa cancelar, vento prosseguir para o 97. Papapá, Serra Quilo Índia ciente, confirmando, cancela o plano IFR da presente? Afirmativo. Ciente, plano IFR cancelado às 4:09, autorizado, curva esquerda, base pela direita, 17, reporte na final, o ajuste no 097, papapá, Serra Quilo Índia. É aquilo que não passará na final da 1-7. É 259, direto pro base. Direto pro base, muito obrigado pela presença. Until intersection and to enter runway 10, contact tower 118.95. Welcome inside 1017. Have a good flying night. Papapá, Serra Quilo Índia, pouso autorizado, pistão no 7, vento 140 graus, 8 nós. Mesmo pouso, Serra Quilo Índia. Doutor, boa noite, eu tá 3197. Permissão 3197, prossiga, boa noite. Autorização 340 para o Galeão. A gente aguarda. Charlie Copa prepara da Euleta Irumi, da 3197. A Euleta Irumi. American 230 is the ground. Go ahead for American 230. I received the information that you will park it on the gate 09. Yeah, the problem is we passed the point to enter into gate 09, so I'm not sure how we can get into gate 09 because we've already passed it because we were supposed to go to gate 10. Confirming if you do have a condition to push, okay, to tow back or making a 180 degrees on this sector. Okay, we're going to disconnect the tractor and turn the tractor around then, and we'll push the airplane back. Okay, we start to finish it on the gate 09, I think, to push back. Okay, we'll report when finished, gate 09. TAC-TEC-TEC, prossiga via Taxi Papá até o rádio, que eu já estou na frequência ali. Brasília 5-2-0-1-4, please enter runway 10, report Y-4 takeoff. 2-0-1-4, clear to enter runway 10, will report crash to takeoff. Número 59, chama Recife, número 251, na alterna 3325. Comando secundária. Ano 3395. 4 Angosca, Hotel Kilo, para Ilhéus, confirma o nível solicitado, instrumento inicial. Brasília 4-2014, please to take off on the 10, wind 140 degrees, 9 knots. 677 até Coral, após Coral, cancela visual, prossegue no 065. Decolando a pistão no 7, após a decolagem de curva à direita, na subida Coral, aciona transponder 5476, controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Quilo, confirme pessoas a bordo e parte onde se encontra. Calibração é para o táxi, chama 2, 3895, altímetro 1017, tomou boi, boa noite, Patango, Oscar, Hotel Kilo. Brasília, Foster 014, Airborne at 55, contact Salvador Approach Control Frequency, 120.8. Abort departure, 20, left transition, 204. Salvador Ground, American 330, Spark at gate 09er, have a good evening. Okay, American 230, good evening. Luna 66, adiciona a identificação, desce para nível 050, vou chegar da Mari. Mari para o 050, vou 866. Autorizaria, está aqui, né? Boa noite, Trovão 09, com informação 90, autorização com fins 360, passa 8. 09 com fins, agora de cópia, número 2, prepare a subida à Árvore Lefa. Graças. Aprovado 36120 via para November 857 até Moussu, Mike Oscar Lima, Sierra Uniforme, Moussu, e após conforme rota do plano. Decolo da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Irumi. Aciona 5522, controle Salvador, 120 decimal 8. Gente, aprovado Galeão, nível 36120. Conforme o plano, é para November 857. Colo pista 10, com curva direita, perfil da El, Leda e Irumi. Transponder 5522 e o controle de Salvador 2080, seu 3197. Correta 397, livre de feedback sonamente em táxi. Presente semana, seu 3197. Patangosco, Hotel Kilo, táxi autorizado, reporte na táxi papá para ingresso. Paulo Salvador, ela vive em táxi 1, no táxi 3, solicita a pedida de acionamento. E para o solo? É o azul 2781, no táxi 3, solicita a pedida de acionamento. Direção, chame táxi 2781. Chamará para o táxi 273. 99, cópia. Sossega 099. Bruno 099, com fim, Serra Bravo Charlie Fox, aprovado nível 36120, via Upper Zulu 21. Escola da 10, curva à direita, subida Arbo, Elefa, após Elefa, direto Nitibu. November, India, Tango, Bravo, Oscar, Nitibu. E após, intercepta Upper Zulu 21. Aciona 5515, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, confins 360, Upper Zulu 21, decola da 10, curva à direita, Árvore Elefa, direto Nitibu, intercepta Upper Zulu 21. 5515, da Fonda, 120, decimal 8, controle, voo 1099. Correto, voo 1099, portão 08, chame pronto, pushback, sonometro. 66, reduza para 2.000 pés, registro no 097, autorizado ele, é X-Ray, repasse estabilizado. 2.000 no 097, poder estabilizar no X-Ray, Gold, 866. Lógico, hotel Kilo, autorizado decolagem pistão no 7, vento 130 graus, 8 nós. Foster 014, Hotel Kilo, descent to frequency 126.0, if enable 128.8. 126.0, if enable 128.8, descent to 2014. A 203, chame o controle Salvador, 120.8, bom voo. 208, boa. Claro, boa noite, Papa Tango, Oscar, Hotel Kilo, Coral. Papa Tango, Oscar, Hotel Kilo, contato radar na decolagem, submantendo nível de voo 160, saída Coral. 160, saída Coral, Oscar, Hotel Kilo. Altímetro no 0, no 7, então bom, boa noite, tá 3, 9, 7. Zulu 781, mantém a posição. Irá seguir o Airbus da TAM número 2, devido à performance. Após tráfego, prossiga via pátio em Índia. Onde espero no 0, torre no 8, decimal 9, 5. Altímetro no 0, no 7, então bom, voo. Em posição, fazendo passagem da época da TAM, após autorizar o dia Índia, 1017 ajuste, 17 ajuste. Papa 03, call to heading to distance 4,000 feet, to heading 2017, fly direct to Alagoinhas. Alago to 083, fly direct to Ponce intersection, intercept the Ponce arrival. 5032 again. Zero for zero, Europa 5032. Santo 3197, boa noite, autorizado. A linha de decolar que toma 0, vento 140 graus, 89. A linha de decolar no 0, tá 3197. Sr. 5 Galeão, aprovado 3620, via Pernovember 857, até Moussu. Mike Oscar Lima Sierra, uniforme Moussu, após conforme rota. Decolador no 0, curva direita, subida da El, após Leda, após Irume. Índia Romeu, uniforme Mike Índia Irume. Aciona 5520, controle Salvador 120, decimal 8. Azul 2781, boa noite, mantém o ponto de espera. Finalizado o gol no 866. Gol no 866, completa final, chama Torre 1 no 895. 3295, obrigado, tchau. Salvador, boa noite, tá 3197. Tem 3197, contato radar, se mantém 360, voa Leda. Vou direto Leda, 360, até 3197. Boa noite, 66, boa noite, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, confirme já visual com o campo? Dentro de mais uns 10 segundos, 30 segundos. Gente. Pode, não foi relâmpago, é o gol que tá vindo ali. É ele. Avistando, 866. Gol no 866, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 140 graus, 79. Livre pouso, gol 866. Gol no 099 para o táxi, 180 bonde, 2 horas e 57, Campina. Principal, Índia e Alfa, considero no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 7, tomou um oi, boa noite. Gol 1099. Principal, Índia e Alfa, considero no 0, 295, com a 17, obrigado, irmão. Paranaguá, Cidade do Alqueiro. Cidade do Alqueiro está com agressões visuais, a presidente da tropa de estacionamento. Pode escutar o sinal como 1 ou 2. Abatango, Oscar Itaquilo, regra de voo modificada 2212, submantém nível de voo 125, assim que possível, estimado para ingresso no terminal Ilhéus e o pouso. Boa noite, é o 0099, está pronto, ponto 090. Boa noite, 099, boa noite, mantém, ponto 0. Ok. Reportando da Juliette. Reportando da Juliette, boa noite, 090. O controle está questionando se já está transportando o enfermo ou se está indo buscá-lo. Já vou indo buscá-lo, senhor, do ambiente. Autorizado a linha e manter, estou no zero. Estou fazendo a live da... Estou com no 099, ali na IP. O 2781, no decolador 14, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, mas o 2781, no motorista. Persona 97, estamos sendo Recife, frequência no 251, alterna no 3395. Persona 97. São 3197, controle Salvador. 3197, prossiga. São 3197, chama o centro Recife, frequência no 251, no alterno no 3395. Ok, então 1251 e 13395. 13395, a secundária. Ok, obrigado. Controle Salvador, boa noite, azul 2781, Cedar Boss. Azul 2781, no contato radar, submantenha 200, saída arma sem instrução. 200, livre de restrição, azul 2781. Guarnição, táxi do Boeing 737 da companhia, após o tráfego liberar o setor, prossegue a Juliette, portão 04. Juliette, Castro, boa noite, meu amigo. Ring Alpha, considera 1-0, correndo no 8, decimal 9-5, altímetro no 0, no 7, bom voo, boa noite, igual no 7-0-5. A 99 irá manter a posição aguardando decolagem devido ao TR da azul no mesmo perfil de saída a nível inferior, por solicitação do controle, mais 3 minutos para decolagem. Gente, no 099. Patrulha Azul 2781. Azul 2781, prossiga. A quilômetro está atrás de Itapuã aqui, hein? Uhum. Atrás de Itapuã, é, em relação a gente, que onde é que está, hein? Azul 2781 já passou, está passando Itapuã agora. Ah, beleza, obrigado. Catango Oscar Del Kilo, 53 milhas, sudoeste do Salvador, serviço radar encerrado, chama o controle de voz, frequência no 201. Cosmo 3, 200,000 feet, 10817, clear the left final, post-public.